converso com a professora da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade PEMED, doutora Ana Paula Zanini. Doutora Ana Paula, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer falar com você. O nosso tema hoje é relacionado também ao Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, é a vaidade feminina. Pode até ser muito benéfica, de acordo com as informações, principalmente no que diz respeito à autoestima, desde que sem exageros. Quando essa vaidade, doutora Ana Paula, passa a virar um problema? Olha, é um tema que, assim, num país como o nosso, onde a parte estética é muito valorizada, né, ele tem uma questão mais profunda, até filosófica. Mas é importante que a gente tenha, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Então, na busca desse objetivo estético, a gente tem que ter um equilíbrio entre estética e a saúde, que a gente vê muitas vezes é extrapolando esse processo. Com utilização, às vezes, de produtos que vêm até de fora do país, que não tem registro em Anvisa, orientação de pessoas que não são adequadas, né? Hoje em dia a questão da informação é muito grande, onde passa acesso, mas às vezes ela não é específica para cada pessoa. Então, quando a pessoa vai utilizar ou medicamento, ou fazer algum tratamento estético, é fundamental que ela esteja na mão de um especialista. Pois é, e muitas mulheres... repercussões, né? E muitas mulheres nessa busca incansável pelo anti-envelhecimento, né? Têm buscado alguns tratamentos, um deles... conhecido como modulação hormonal, que promete aí vários benefícios, mas parece que não tem nenhuma comprovação científica, doutora Paula. O que você acha dessa modulação hormonal? Eu, como endocrinologista, eu sou ligada à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e isso a gente tem uma posição oficial que é a mesma de outras sociedades de endocrinologia de todo o mundo. A gente não tem comprovações científicas de que a utilização de ajustes hormonais em pessoas que não têm deficiência de hormônio traga qualquer benefício. E a questão é que isso pode, inclusive, causar malefícios. Toda vez que a gente usa hormônio, quando a gente repõe, a gente está buscando atingir uma condição fisiológica, aquilo que é o natural de uma pessoa. Então, se naquele paciente que procura ajuda, a gente identifica a falta de um hormônio, aí sim eu vou lá e vou substituir isso com uma medicação apropriada. O que acontece na modulação é que são pessoas que a gente considera normais e que estão buscando manter níveis de um hormônio fora da faixa etária daquela pessoa, na expectativa, no sonho de que aquilo vai trazer juventude, mas isso não tem absolutamente nenhum respaldo da ciência, porque não se mostrou nada que documentasse nesse sentido. E o lado grave é que essas medicações muitas vezes não são prescritas por um profissional que trabalha com hormônio, que conhece hormônio. E por muitas vezes, pelo desconhecimento dos riscos, acredito eu, que outros profissionais façam isso de forma assim tão inconsequente. Porque todos os hormônios, eles usados de forma inadequada, eles vão trazer riscos para a saúde. Se a gente for pensar em hormônios sexuais, né, estrogênio, no caso da mulher, a gente tem que avaliar a condição clínica, o histórico familiar, no caso da testosterona para o homem, avaliar se há necessidade, se tem risco de fazer um tromboembolismo, uma embolia, um risco de câncer de próstata. Então, é uma coisa delicada e que precisa ser bem avaliada a questão de riscos e benefícios. A modulação hormonal, ela não parte do princípio de uma patologia, ela parte do princípio de quase que um sonho de resgate da juventude. Isso não tem comprovação nenhuma. Eu queria agradecer a doutora Ana Paula Zanini, professora da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade PEMED, por esses esclarecimentos, muita atenção com essa chamada modulação hormonal, principalmente se for prometendo emagrecer, aumentar o metabolismo. É melhor fugir dessas promessas, né, doutora? Lembrando que isso não há reconhecimento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e que isso também não é reconhecido em outras sociedades de endocrinologia fora do Brasil. Não é uma coisa do Brasil, é uma coisa internacional. Muito bom. Muito obrigado, doutor. Um ótimo dia. Obrigada.